felicidade. Onde está que não responde? Escondeu não sei aonde que eu canso de procurar. A saudade, essa sim, tá sempre perto de mim, em tudo quanto é lugar. Felicidade, palavra tão singela, que todos querem, eu já tive, sim senhor. Hoje a saudade tomou conta do meu peito, até que um dia eu encontre um novo amor. Eu já amei uma mulher e fui amado, mas o destino destruiu nossa união. Hoje a saudade pouco a pouco me destrói, e eu tenho pena do meu pobre coração. Que eu fiz, ela pagou com a ingratidão, mas o desprezo para mim pouco importa, e eu sei que o mundo de ilusão lhe ensinará, e ela volta a bater na minha porta. Nesse dia cumprirei uma promessa que um dia fiz para vingar o meu amor. E no altar eu rezarei a minha prece, dedicada a Jesus nosso Senhor.